Hello, hello, hello, com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Antes da gente começar a falar sobre o episódio estreia do All Stars 3, eu gostaria de fazer uma ressalva, que é sobre a página, a minha página Dragolicious. Ela não foi criada somente por mim, eu a criei junto com meu amigo Gilberto, ele é de Recife, e eu o conheci no grupo Drag Deluxe. E aí, certo dia, a gente conversando lá, ele era administrador do grupo também, a gente decidiu criar a página. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva, que a página não é só minha, nós dois administramos ela juntos. É isso. Ah, outra coisa que eu gostaria também que vocês soubessem, é que uma coisa que eu sempre na dúvida, o Rô tá cansado de me responder, mas eu queria que o Rô contasse um pouco do nome, por que Fusco News? Ah tá, então, o nome Fusco News, assim, foi um nome totalmente aleatório. Na época eu queria criar um blog de uso pessoal, pra colocar as minhas coisas lá, e eu queria um nome diferente pra quando jogasse na internet, assim, ter só aquele nome. Então eu tava uma vez no shopping pensando em nomes enquanto estava fazendo xixi. Me veio na cabeça o nome de Fusca. Veio Fusca na cabeça. Daí eu fiquei pensando em Fusca, Fusca, Fusca, e acabou sendo Fusco. Eu queria um meio que um nome masculino de Fusca. Aí eu coloquei Fusco e depois na intenção de news pra ser notícias. Então, na verdade, o blog ele tinha começado como uso pessoal, mas só que pra eu colocar as minhas coisas e as notícias que me interessavam. Aí eu vi uma oportunidade de fazer as conteúdo pra Drag Race e legendas e acabei mudando o blog pra direcionado pro público LGBT de RuPaul's Drag Race. E tô aí até hoje. Tanto que Fusco só tem um lugar que se chama Fusco Americano, que é, acho que, design de interior. Acho que hoje é um nome, assim, mais... Como fala a palavra? Exclusivo. Exclusivo, assim, na internet pra achar. Aí foi assim que surgiu o nome. É bacana. Então, histórias esclarecidas, tanto de nome quanto de administradores. Vamos lá. Então, o que você achou da estreia do All Stars 3? Bom, é difícil definir uma palavra. Eu gostei bastante. Tava muito ansioso pra saber quem era a décima drag que entrou, mas é difícil definir assim, só em uma palavra, porque o episódio teve muitas partes boas e a gente também já tava há muito tempo sem ver as drags que a gente gosta. Então, fantástico. Já que você falou da drag que entrou, vamos então comentar um pouco das entradas. Qual que foi a entrada assim que você mais curtiu? Uma das minhas entradas que eu mais curti, que foi a da Morgan, por causa daquele shade que ela deu pra Tyra. Sim. E, assim, pra quem não sabe, a Tyra, uma vez na internet, falou que a carreira da Morgan tinha acabado e ela postou uma foto lá falando, Morgan, descansa em paz. E todo mundo ficou louco, pensando que a Morgan tinha morrido. É, porque na verdade... elas iam fazer um evento na mesma boate. Aí, segundo, né, a versão da Tyra, a Morgan fez com que a Tyra perdesse a oportunidade desse evento, desse show. Então a Tyra, revoltadíssima e adora um barraco, como a gente bem sabe, fez uma imagem com uma foto da Morgan. Ela escolheu uma foto da Morgan feia, de propósito, e escreveu Hip Morgan, colocou a data de nascimento e o ano 2017, se eu não me engano. E aí, por isso que quando a Morgan entrou, ela, né, mandou aquele shade básico. Eu estou muito bem para uma bicha morta, né? I look pretty good for a bad bitch. Exatamente. A entrada que eu mais curti, assim, das queens comuns, a da Kennedy. Eu idolatro, né, a Kennedy, e a hora que ela entra com aquele cabelo que parece um vulcão em erupção. Na verdade, parece um vulcão em erupção, não. Parece a bomba de Hiroshima, né? Que explodiu e subiu aquela montanha de fumaça, assim. Menino, eu vou falar que aquele look eu não entendi muito bem. Ah, nem ela acho que entendeu, mas, né, drag é isso também. Tipo, tem que entender, né? Tem que apreciar. Sim, ela também foi uma das entradas que eu mais gostei, dela falando bitches no final, bem grande. Porque eu acho que bitches tem um impacto muito grande na nossa cena, né? Então, pra mim, eu gostei por causa disso. E ela gritando round two bitches, né? Quer dizer que, né? Ela tá ali mesmo pra lutar pela coroa e não vai deixar ninguém detê-la. Então, gostei muito disso. As outras entradas, pra mim, não foram tão memoráveis assim, não. A Ben, pra mim, mesmo entrada da Season 6, foi meio meh. A Ben de la Creme, ela fez a entrada e a mesma posição de quando ela recebeu a faixa da Miss Simpatia. Então, ela meio que as duas coisas da sexta temporada, mas pra mim não funcionou muito, não. Tipo, nesse momento, pelo menos, não pareceu que foi uma evolução, assim. Porque o All Stars é isso, né? Pra gente ver a evolução das drags. E se a drag mostra a mesma coisa que ela apresentou na temporada que ela concorreu, a gente vai ver que evolução nisso. Eu não gostei muito, porque ficou muito, tipo, não teve uma coisa nova. Sim, não teve aquele impacto de novidade, né? Mas uma outra coisa que eu gostei, tudo bem que já tá passado, todo mundo já viu duas vezes, que foi a da Shanja. Mas o bacana dela dela foi exatamente o fator evolução, né? Que quando ela sai da caixa na terceira temporada, o look dela é meio busted, né? Aquele look meio nada polido, bem zoadinho. E nesse não, nesse parece que ela fez algo, coisa de última hora, né? Exatamente. Passou um gloss, botou uma peruca e entrou na caixa. A gente vê a evolução do look, evolução da maquiagem, a própria peruca que ela usa. Ela não vem numa caixa, literalmente. Ela pega, digamos, né, um lado da caixa só pra poder dar esse impacto mesmo, que é a marca dela já. E aí joga no chão e aparece. Se você reparou também, a caixa, ela é a caixa daquela loja Tiffany. Ah, né, eu não sei muito sobre joias, então isso não é bacana, né? É uma joia preciosa, nossa Chandela. Caixa e a roupa com o tema da caixa da azul da Tiffany. Ah, bacana. É, eu não sou muito ligado nisso, então acho que... Não, eu vi isso. Um menino comentou isso daí na página, que eu não lembro o nome dele pra eu comentar aqui agora, mas ele comentou sobre isso. Mas isso é o bacana das drags é isso, né? Elas têm uma história, elas são uma referência muito bacana. Então essa referência que elas têm, que compõe a arte delas, elas expressam isso e é bacana quem consegue catar essas referências. Porque às vezes a pessoa vê e só pensa, ah, ok, é uma caixa, mas isso explica na história da Tiffany, traz todo um significado ainda maior pra entrada da Chandela. Eu gostei muito também do Halelu no vestido dela. Sensacional pra mim, né? Mas aí por fim teve, né, as queens vendo o RuPaul e aquela coisa toda que a gente mesmo acho que ficaria louco vendo Deus assim, Deus drag. E todos idolatram o RuPaul pelos motivos, né, que devem idolatrar mesmo. Mas eu achei mais bacana é que o RuPaul sempre tem esse fator, né, de surpresa, esse twist. Que ela adora colocar na competição. Então a hora que ela vira e fala, mas espere um minuto. Isso me lembra muito a sexta temporada, quando entraram o quê? 7 queens, né? E aí a mensagem da RuPaul chamando as drags, a Bavations vira e fala, não pode ser. Tá faltando gente aqui. Enquanto as outras drags esperadas, né, já indo lá ver a mensagem. E aí o RuPaul vira e fala, também, né? Eu também achei estranho elas não... comentar aqui, tipo, nossa, já só tem 9 aqui, tá faltando mais. Não, teve uma que comentou, mas será que é só isso? Se eu não me engano, foi a Trixie ou a Ben. Mas o bacana foi ver. A RuPaul, como sempre, resolveu trazer esse fator de surpresa pras drags. Mas eu fico também pensando, será que a surpresa de fato é real? Porque uma coisa é você tá numa temporada nova e aí não revelar as coisas umas pras outras, né? Cada uma fica escondida numa sala e elas só se conhecem de verdade quando entram no workroom pela primeira vez. Agora, All Stars, será que as coisas ficam de fato assim, sem saber quem que foi? Tipo, elas não conversam entre si? Nossa, eu fui chamado pro Ostaz, e você? E não sei o quê. E aí chega ali na hora que elas vão de fato fingir que estão se revendo ali dentro, mas sendo que elas já deveriam ter comentado isso em alguma outra oportunidade. Nossa, isso é uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Né, eu fico pensando, não acho que talvez a Bibi seja um fator surpresa mesmo. Tipo, ok, ninguém esperava que ela fosse aparecer. Mas as outras drags, com certeza. Aí, mas né, acho que não seria surpresa do pessoal saber que a Ben de la Creme tava lá, né? Porque eles falaram que ela tava muito sumida. É, mas esse muito sumida foi mais shade mesmo do reading, né? Porque o reading é isso, vamos zoar. Inclusive, houve esse estranhamento entre a Ben e a Kennedy nesse sentido, porque como o reading da Kennedy pra Ben foi, né, você tava sumida, tipo, não via você desde a season 6. Ok, ponto, foi o reading lá e passou. Só que aí a Ben fez um post Instagram. É que ela fez um post lá falando as coisas que ela tinha realizado nesse tempo pós-Drag Race. E aí ela marcou algumas queens, incluindo Milk, Kennedy, Chandler, se não me engano. E a Kennedy respondeu falando que ela não curtiu aquilo, porque aquilo foi um desafio de reading, então elas iam ler umas às outras, e ela sabia o que a Ben tava fazendo, mas ela fez aquele read porque o desafio é esse, é você gongar suas irmãs, né, as outras drags, sem se preocupar com isso. E ela disse que quando a Ben faz isso, ela meio que dá munição pros fãs insanos, né, essa fanbase hater, e atrás dela pra criticá-la. E de fato é isso mesmo. Eu reparei que desde que All Stars 3 foi ao ar, as pessoas têm sido muito venenosas, muito até mesmo maldosas com as críticas pra cima da Kennedy, enquanto outras queens que estão sendo muito mais beat nesse All Star 3, não estão tendo esse mesmo tipo de perseguição, sabe? E isso é muito foda. Isso diz muito sobre os fãs de Drag Race e a forma que eles lidam com as queens, sempre, né? Separando elas em queens boas e as queens más. As queens boas podem fazer qualquer coisa que a gente aprova, e as queens más, se pisar na hora da linha, a gente já vai cair matando. Mesmo se a queen ir bem, eles arrumam alguma forma de criticá-la, né? Isso é foda. Então, se eu não me engano, a Morgan disse nos bônus isso, falando que uma drag queen, ela tem que englobar tudo. Ela tem que ter, ela tem que ser tanto legal quanto má. É uma coisa do ponto, depende do ponto de vista da pessoa. É, mas isso é uma coisa que é do ser humano mesmo, né? Tipo, a gente tem o lado bom e ruim. Não tem essa coisa, tipo, de uma drag só vai ser uma coisa, enquanto outra pessoa vai ser só outra. A gente tem esses dois mundos dentro da gente, tanto mal quanto ruim. O foda é quando as pessoas deixam isso entrar na forma que elas julgam reality e aí colocam, né? Rotulam uma drag e aquela drag é só ruim. Então ela merece todo o nosso ódio. Essa drag aqui é bacana, então vamos amá-la e idolatrá-la, independente do que ela faça, seja bom ou não. Isso é complicado. Depois que a Ru, né, apresenta as drags, né, e conversam com elas, e ela anuncia a Bibi, pra mim, assim. Aí por isso que eu falei as drags comuns. Das entradas, as drags comuns, ok, acho que a gente é minha favorita. Só que quando entra a Bibi, queira ou não, parece outro patamar, né? Ela parece estar em outro nível. Só a presença dela ali deixou eu, assim, de boca aberta. Mesmo já sabendo dos rumores que ela entraria, ela aparecendo de verdade, confirmando os rumores, pra mim foi fantástico. E as queens que estavam lá sentiram o impacto, né? Foi aquela coisa, tipo, e agora? Fudeu. Não, mas acho que todo mundo sentiu um impacto, porque a Bibi, na temporada dela, ela se mostrou muito uma drag muito polida, mesmo vindo de um outro país, que é a África, que é uma cultura totalmente diferente, pondo como uma mulher negra, tem um impacto grande. Eu gosto muito dela. É, ela sempre tem uma postura, né, assim, não é falar que é uma postura de superioridade, mas uma postura mesmo elevada, aquela coisa assim, ela tem postura ela de tem rainha. Uma presença. Sim, ela rouba até a atenção. Ela entra assim, e todo mundo vira o olho pra ela, todo mundo vira o pescoço pra ela, porque ela emana esse poder sobre a gente. A presença dela é fantástica. E é bacana que eu senti meio que a própria RuPaul ficou, como é que eu posso falar, satisfeita, né? Ficou orgulhosa de ver a sua primeira rainha ali. E mais bacana ainda da Bibi ter aceitado voltar pro reality. Porque muita gente tem dito isso, né? Ah, mas ela entrando pro reality, ela coloca a coroa dela em jogo. Se ela não ganhar essa All Stars 3, ela deixa de ser uma campeã e vira só uma simplesmente participante. E assim, eu acho que é muito limitado pensar assim. É você ser muito mente fechada. Porque a Bibi participou de uma temporada que é considerada a temporada perdida. Eu acho bom ela até voltar pra uma temporada de All Stars. Não que a coroa dela esteja em jogo. Mas era uma temporada assim que nem todo mundo tem acesso, nem eles passam lá direto na televisão. E o prêmio também, querendo ou não, na temporada dela era bem baixo, era tipo 20 mil. Pra mim, o retorno dela foi válido. E eu acho que, por exemplo, até a segunda, terceira temporada, o retorno das drags são válidos. Porque foi há muito tempo, tipo, vai fazer uma década já. Eu acho que ela ainda tem muito também pra mostrar. Ela evoluiu muito esses anos. Tipo, ela já era fantástica na temporada dela, né? Tanto que venceu. E agora ela só mostrou tanto que ela continuou evoluindo. Isso é bom demais. E eu acho que ela participando do All Stars 3, ela tem essa chance agora de... Tem agora uma chance também de alavancar sua carreira. Porque, querendo ou não, ninguém fala muito de Bibi. As pessoas simplesmente desconsideram Bibi, né? Quando você vai ver essas pesquisas de popularidade das queens campeãs, Bibi é praticamente a última. Meio que ela fica lá no último lugar, lutando com a Tyra pra ver quem é a menos querida. Então é bacana ela voltar e mostrar todo o seu talento, todo o seu potencial. E acho que já tá tendo um grande impacto, porque nas redes sociais dela já tá rolando uma interação maior, ela tá ganhando mais curtidas. Então, pra quem disse que ela colocou a coroa dela em jogo, pelo contrário, o efeito All Stars 3 tá sendo muito positivo pra carreira dela. E isso a gente tem que celebrar mesmo. Então, aí depois a Mama Ru falou da regra de All Stars 3, que ia seguir a mesma coisa do All Stars 2, que eu não gosto muito, porque a gente vê muita panelinha e às vezes também não é, assim, não é uma coisa justa. Mas é também uma forma da RuPaul, tipo, ah, eu vou tirar férias agora do Twitter de tanto hate que eu fico sofrendo por causa das eliminações que eu faço. Mas eu vejo também que é uma forma da própria RuPaul mostrar pro público que é fácil, né? A gente que tá aqui fora julgar, falar que não, essa avaliação da RuPaul foi equivocada, ela tá muito errada. Mas aí quando ela bota o poder na mão das queens, e as queens também cometem equívocos, a gente percebe que falar é fácil, agora tá ali fazer é difícil. Você tá ali julgando e colocar o destino da pessoa na competição na mão de outra drag é bem complicado. Ah, mas uma coisa que eu acho é que ainda tem como a RuPaul manipular quem vai sair. Ah, assim, não manipular, tipo, do jeito dela, mas, por exemplo, se uma pessoa foi um pouquinho ruim, ela fala, ah, eu acho que eu mandaria aquela, então eu vou colocar ela no, nas duas piores, no bottom two. Não é assim, acho que tem como ela fazer. É, a partir do momento que ela que vai escolher, querendo ou não, o top 2 e o bottom 2, a RuPaul ainda continua mandando no jogo. Só que ela colocando a tarefa na mão das queens de eliminar, ela meio que pelo menos lava a mão, né? É igual a gente lembra no All Star 2, quando a Detox salva a Roxy, a RuPaul ficou chocada, tipo, ela não esperava isso. Mas querendo ou não, ela fez a regra e tem que seguir as regras. Então, é aquela coisa, né? O ônus e o bônus. E a repercussão que vem depois. Porque é isso também que o programa quer, né? O programa quer ser falado. Ele quer ser discutido nas redes sociais. Então, a gente normalmente espera uma postura específica da RuPaul. Se uma drag vai muito mal durante a temporada, se ela não fizer um lip sync da vida dela mesma, ela vai ser eliminado, isso é fato. E aí, por mais que a gente depois discuta e fala que, ah, não concordo com a RuPaul, não, no fim a gente acaba concordando, porque tinha indícios ali que levavam aquela Cunha a ser eliminada e merecer o sachê away. Só que quando vai pra mão das drags escolherem, aí tem muitos fatores. Tem a questão de panelinha que a drag fez, tem a questão de alguma história. Amizade ou rixas que tinha. Uma história do passado, né, que fez a Cunha aproveitar aquele momento pra, tipo, se vingar. Então, é muito bacana ver isso, porque vai ser falado. E quando é falado, o programa continua em evidência e continua sendo discutido nas redes sociais. Isso daí é mal de reality show, porque todo reality show tem que ter um drama. Porque normalmente reality show tem um roteiro. Não é que tem um roteiro, mas o de Drag Race a gente acostumou, né, ter um roteiro. Mas reality show é um programa de entretenimento. Por mais que ele, né, fale que seja um show da realidade, não tem nada de real ali. É tudo. Ah, na verdade, assim, até tem um roteiro, assim, não oficial, mas, por exemplo, a gente vê aquela que é boazinha, a gente vê aquela que é má, aquela que gosta de intriga, que anda no meio de todo mundo. Então, querendo ou não, eles acabam selecionando pessoas que eles veem que tá mais ou menos nesse perfil. É porque é isso que faz o jogo se desenvolver, né? O jogo de se desembolar. Porque, por exemplo, a Season 5 é uma das mais lembradas. Porque teve muito barraco, porque as queens ali eram queens muito elétricas, eram queens que não tinham papas na língua. Então o pau quebrava o tempo todo. Essa era uma característica da temporada. Aí igual o povo vir falar, ah, mas a Season 8, por exemplo, já é diferente. A Season 9 também é uma coisa mais RuPaul's Best Friends Race. Porque as queens, mas aí também tem que pensar no histórico, né? De que ninguém quer se queimar com o público. Então o povo prefere mais se fingir amizade do que mostrar sua verdadeira carapuça. Se não me engano, eu não sei onde foi que eu vi. Acho que deve ter sido em algum episódio. As primeiras temporadas, as queens nem ligavam pra essa coisa de, tipo, internet. Porque a internet não era um boom ainda. É, pelo menos. Elas, tipo, jogavam, falavam coisa. Sim, nas primeiras temporadas, as queens não tinham papo na língua. No momento que a Shangela tá cantando a sua música lá no show de variedades, ela, um dos versos dela, ela cita que ela tinha jogado um drink na cara de outra drag. Sim. Então, assim, aí a gente vê o nível que era as primeiras temporadas. O povo brigava mesmo, jogava drink na cara do outro mesmo. A boatos, né, assim, porque muita coisa a gente tem que considerar como boato, porque a gente não quer levar aquele belo processo, mas também porque a gente não tem, de fato, quem confirme essa história. Mas a boato de que na segunda temporada a Tati bebia demais, um tanque de cada chapadinha. Não, mas até a Jujubi. Foi na All Star 2, eu acho. Ela praticamente chegou a beber demais, e aí eles tiveram que cortar o número de drinks das queens. Não sei. Mas fala isso mesmo, as queens chapam os melão, aí chega lá e pau quebra. Inclusive, um tanque de nesse sentido, né? Porque quando o Untucked foi feito, ele... Era mais pra descontrair. Então, mas aí a gente vê que sempre tinha, né? Que a RuPaul falava, enquanto vocês tomam os drinks no Untucked, eu e o juiz vamos deliberar. Ou seja, a ideia é que elas, afetadas pelo álcool, deixassem cair essa máscara diante da câmera, porque querendo ou não, a câmera é uma coisa que impacta. Se alguém tá do seu lado e vai tirar uma foto sua, você muda a postura. E na TV não vai ser diferente. As pessoas vão querer passar essa imagem, né, de uma pessoa contida, educada. Mas aí, tá lá, bebendo com as amigas e fofocando e falando merda. Lógico que a pessoa vai perder a linha e vai querer fazer barraco. É igual, tipo, a própria amiga da Morgan com a Mystique. Achei que as duas iam voar na mão uma da outra. Eu não isso, queria foi na estreia da, tipo, foi na estreia do Antônio. Que diz, primeiro episódio de Untucked oficial. Sim, então, aí a gente já vê. Acho que se ela não tivesse tomado uns drinks, elas teriam se exaltado tanto? Eu acho que não. Então, assim, é tudo muito bem construído mesmo pra gente ter esse drama, pra ter as piadas, pra ter o humor. Mas é entretenimento, né? Então, um entretenimento bom que a RuPaul coloca também é esse desafio de gongação entre as queens. E é especialmente melhor quando é no All Stars, porque tem a questão da história que elas já passaram juntas. Eu acho que até por isso que a RuPaul colocou esse desafio como do primeiro episódio, pra que todas as queens se gonguem. Porque nas outras temporadas, normalmente esse The Library's Open, ele acontece lá pela metade. Porque as queens têm que se conhecer um pouco antes pra se gongarem, né? No primeiro episódio, umas queens que nunca se viram. Elas não falam o que uma da outra. Ah, sua roupa tá rasgada. Tipo, isso não é gongar. Isso aí já não vai ser uma gongação. Isso, não vai ser tipo assim. Mais crítica. Não vai causar riso. Né? Porque eu acho que o objetivo maior do Library's Open é que a gente ria. E a gente vê como as queens se conhecem ali, elas começam a mudar shade uma pra outra, elas caem na gargalhada. As queens, tipo assim, no caso, recebem um shade, elas riem tanto quanto as outras que estão ouvindo. Porque elas sabem que aquele shade é um shade inteligente, um shade que de fato é algo que a queen precisava ouvir. Então é muito bacana nesse sentido quando as queens já se conhecem, tem uma história. E aí vai realmente da criatividade de cada uma. Porque, por exemplo, teve uns shades ali que eu achei bem, nossa, que sono. Por exemplo, a Tord, ela ela tá lá pra ler as outras oito queens, ela vem me falar de Bob the Dragon, gente. Tipo, a Bob, oitava temporada, campeã, então, passou. E aí eu fico pensando, que, tipo, que obsessão é essa da Tord com a Bob, sabe? Aí por isso que a gente até comentou no podcast anterior que a gente esperava que a Tord estivesse focada. Aí chega agora e continua falando de Bob. É tanto que a própria Tite fala que a Tord ficou muito incomodada com a Season 8, porque ela falava que era o show da Bob, mas assim, tá na All Stars 3 com outras competidoras e fica citando Bob. Tipo, filha, vamos superar, vida nova, novo jogo, novas participantes. Ah, então, eu achei também nessa temporada que esse desafio da gongação não foi, pra mim, não foi assim tão engraçado, porque teve algumas gongações lá que demorava, enrolava muito pra terminar. E até você, meio que pra uma pessoa entender, tem que digerir tudo aquilo pra entender a piada. Foi no caso da Ben de la Creme, que acabou ganhando. Eu achava que ela, tipo, enrolava muito pra fazer uma gongação. Mas eu também acho que tem a ver com a edição, sabe? Porque quando eu fui ver os bônus da gongação, os outros readings da Ben foram fantásticos. Às vezes é por isso que às vezes a gente nem entende por que uma queen, por exemplo, ganhou o desafio de reading quando teve outra queen que foi melhor. Aí eu acho que é um próprio da edição que escolhe uns readings aleatórios lá, coloca e no fim, como foi gravado e a RuPaul já escolheu a campeã, aí parece que foi tipo o favorecimento. A RuPaul escolheu essa por isso, mas no fim é porque a gente não vê, acaba não vendo, né, o reading completo. Mas de fato tem uns readings que assim, são longos e chatos, que a gente se perde e fala, nossa gente, tipo, o que ela tá falando? Ah, pra mim... Mas pra mim, quem foi boa, quem eu gostaria de ganhar, mesmo independente da minha torcida pra ela ou não, seria a Shangela. Porque a Shangela até ela mesma se gongou no negócio lá das piadas. Porque a Shangela também, ela é bem humorista, né? Ela é debochada, a gente conhece a personalidade dela. Então acaba que a gente associando essas coisas, a personalidade dela, o Shade, ficou assim, pacote completo. Mas eu curti os da Ben também, achei bem bacanas. Na verdade, pra mim, os que achei mais fracos foi a Tord, não sei necessidade nenhuma de ficar citando uma queen que nem tá ali, que foi o caso da Bob. E a própria Bibi. Eu acho que a Bibi não tá acostumada assim a fazer, né, mandar shade pras drags de graça. Ah, mas a Bibi eu não gostei muito, porque praticamente são as piadas antigas já que tinham falado. Né, então não teve um fator novidade ali. Pra mim as que foram boas foi a Ben, a Shangela, a Titi e a Milk. Quando ela fala, tudo bem que a piada com os olhos da Kennedy já é passada, mas quando ela falou aquilo, eu gostei. É uma coisa que nas drags assim, é ficar fazendo reading que já foi feito na temporada que elas participaram, sabe? Tipo, o povo já falou muito do olho da Kennedy, então next, vamos pensar em outro tipo de piada pra gongar a Kennedy que não seja sobre o olho dela. Acho que às vezes chega a ser até de mau gosto, porque só tem isso da Kennedy pra falar? Só um defeito físico dela? Tipo... Sim, eu não sei se é uma coisa com você também, mas comigo eu me sinto mal quando o pessoal fica zoando a mesma característica da pessoa. Eu acho que a pessoa também deve se sentir mal. Né, tipo, fica aquela coisa, tipo, me lembra muito bullying. Eu entendo que read não é um momento de fiscalizar muito nesse sentido, né, porque o desafio é esse, você lê a queen, mas todo mundo fica insistindo numa característica física sua, pra mim, soa como bullying. E eu não curto, não. Então, nesse caso, achei de mau gosto das queens insistirem tanto nos olhos da Kennedy, assim como também ficar insistindo muito na pobreza da Titi, tipo, não, gente, next. Vamos pensar em outros readings, vocês são inteligentes pra isso. Agora, algo que, assim, que eu senti falta, tanto no All Stars 3, quanto no segundo All Stars, do desafio de fotografia, que inclusive não teve nem na nona temporada. Primeiro que quando trocou o fotógrafo, que era o... Mike Ruiz. Isso, Mike Ruiz. Quando trocou, pra mim, já perdeu um pouco a graça. Eu gostava dele no primeiro episódio, já era praticamente jurado fixo do primeiro episódio. Sim. Aí tudo mudou, assim, pra mim deu uma impressão de ter uma rixa por trás. É, eu não sei nem se é rixa, mas parece que pelo menos perdeu essa característica clássica de Drag Race, né? Um desafio de foto feito pelo Mike Ruiz, ou como a RuPaul adora falar, né? O fotógrafo das estrelas. Então, ele não estando ali, eu senti falta disso, porque, por exemplo, o desafio do All Stars 1, que embora seja muito polêmico o All Stars 1, mas o desafio de fotografia do primeiro episódio pra mim foi maravilhoso. E aí chega agora no All Stars 3 nem esse desafio tem, então eu senti falta dele. E eu até tinha esperança de que fosse rolar durante a temporada, mas se nem no All Stars 2 teve desafio de fotografia, eu acho que no terceiro que vai ter, né? É que eles acabam aderindo a um novo formato pra cada... Quer dizer, a partir de algumas temporadas o formato vai mudando e não vai tendo esses desafios de novo. É, meio que também uma forma de tentar renovar, né? Porque senão fica muito aquela coisa, fórmula Drag Race, então você já sabe, primeiro episódio vai ter fotografia, aí depois vai vir um Snatch Game, aí depois vai vir transformação. Então, pelo menos Mama fazendo essas trocas eventuais, dá sempre pra esperar uma novidade diferente. Bom, depois do desafio de divulgação, elas ficaram conversando lá na sala. Colocando papo em dia. Isso, e um dos comentários foi o sistema de votação. Eu não acho que, se dependesse do sistema de votação, eu não acho que a Bibi chegaria no final. Porque todo mundo veria ela como uma ameaça e, querendo ou não, alguém acabaria eliminando. Igual a Morgan falou, que vai eliminar a Vadia que foi mais forte no jogo. Sim. A Bibi, pra mim, não chegaria na final. Mesmo ela sendo uma queen, mesmo não sabendo o que aguarda depois. Eu acho que, nesse caso, a Morgan, ela foi bem burra de ter falado sua estratégia. Por mais que todos que estivessem ali pensassem o mesmo, isso não é uma coisa que você verbaliza em alto e bom som. Porque as pessoas vão esperar, vão pensar o quê, né? Poxa, eu sou uma ameaça clara pra ela se eu for bem. Então, no primeiro deslize que eu der, ela vai me eliminar. Então, eu já vou ficar com o pé atrás com o Morgan. Eu penso igual a Morgan. Por exemplo, eu eliminaria as que fossem mais fortes, na minha opinião. Mas eu não verbalizaria isso pra todo mundo ouvir. Tipo, eu vou eliminar você porque você tá ganhando um monte de desafio. Então, tchau. Sim, é meio que, tipo, foi um suicídio. É um suicídio no jogo. A gente falou, foi um suicídio do... E o pior é porque quando você também vira e fala, né, vou eliminar as melhores, você também acaba não utilizando da sua inteligência de jogo pra poder eliminar quem é bom, sem usar isso como justificativa. É só a gente lembrar, por exemplo, da Lasco no Stars 2, eliminando a Tati com a desculpa de que a outra queen emprestou a blusa. Então, assim, é uma desculpa ruim, é. Mas a gente ri. Eu acho que a pegada é essa. Eu tava pensando muito esse dia sobre o que Drag Race transformou. E, querendo ou não, ele é um reality de humor. Mas sim, que tenha 1 milhão de desafios diferentes, ele é um reality de humor. Então, ele vai querer que a gente ria. E essas coisinhas, tipo, né, eu vou te eliminar porque você emprestou a camisa, é genial. É genial. Por mais que a gente não concorde, nossa, Tati injustiçada, é genial. E é isso que faz a gente continuar assistindo e adorando, idolatrando o jogo. E eu acho que a Morgan, nesse momento, quando ela declarou em alto e bom som, porque o problema maior dela foi esse. Ela não só falou com a Ben de uma forma amistosa, baixo, não. Ela fez questão de gritar pro workroom inteiro ouvir. E, véi, é sinal que ela tava querendo que realmente todo mundo soubesse a estratégia dela, mas foi simplesmente por água abaixo. Porque ela não foi esperta o suficiente perceber que ela estava colocando o dela na reta com todos. É que a Morgan, ela é muito sincera. Então, ela fala o que vem na cabeça, ela não tá nem aí. Ela não pensa nas consequências, sabe? Isso é uma coisa, inclusive, que eu achei, assim, bem ruim pra ela no jogo, porque ok, ela ser uma bitch, a gente gosta de drags bitch, né? Se não fosse assim, Bianca não teria vencido. Se fosse assim, a gente não teria adorado os barracos entre Sharon e Fifi, não teria idolatrado o Willam. Não tem problema ser bitch, mas o problema é a forma que você demonstra esse seu lado bitch. A Morgan o tempo todo queria se afirmar como a queen má, a queen terrível, a queen vilã. E tipo, qual a necessidade disso? Normalmente, a gente percebe que você é uma queen vilã, que você é uma queen burlesca, que você é uma queen comediante no decorrer das temporadas. Não tem essa necessidade de se autoafirmar o tempo todo. Acho que isso é um dos problemas também que fez com que muita gente nesse primeiro momento, né, pelo que eu vi dos comentários dos fãs, sentisse um certo estranhamento com a Morgan, porque ela tinha uma necessidade assim imensa de se autoafirmar, e no fim eu nem achei que ela fosse tão vilã como ela queria pintar, mas uma necessidade. Na verdade, ela não passou a ser uma vilã completa, igual tem a Milk se passando por vilã, falando lá horrores, já tá enchendo o saco já, pelo menos pra mim. Eu acho que ela é uma pessoa sincera, e querendo ou não, a sinceridade assim acaba passando a ser uma pessoa boa. Eu acho que ela poderia até ficar na competição, mas acho que numa outra oportunidade, qualquer outra pessoa de lá teria mandado ela embora. Exato, porque se ela deixa claro que as queens que só ameaça pra ela serão as primeiras eliminadas, ninguém vai querer correr o risco de modo vencer e eliminá-la. Aí... Então, uma outra coisa que eu falei agora da Milk, eu não sei pra você, mas eu já não aguento mais ouvir ela falando o bonitão chegou aquele Zeris Home. Meu... Tipo, chega, eu sei, a gente já sabe que você é bonita. Para de ficar se autoafirmando isso. Sim. Pra mim, ela tá chata, ela tá fazendo muitos comentários ácidos. Ela não para de falar. Tudo bem que a drag, ela tem que passar a realidade dela do dia a dia, mas ela não para de falar de moda. Isso já tá me irritando. É que só meio... o primeiro episódio. É aquela coisa, né? O All Stars 3, você tem que mostrar a sua evolução. No All Stars 3, você tem que ser melhor do que a sua primeira participação em Drag Race. No caso, no All Stars 3, não é qualquer All Star, né? Que ele trata das queens que saíram do show e cresceram na sua carreira de drag. A Milk cresceu, fazia os seus editoriais de moda. Só que o problema é que ela voltou, a meu ver, com a crista muito empinada. Ela voltou assim, eu sou a rainha, sim, melhor que todas vocês. E isso acaba forçando muito e dá preguiça. Tipo, tudo que você vai falar é sobre moda. Ela não muda o discurso. E tipo, girl, please, sorry, next. Tipo, você é uma drag boa, a gente já sabe. Então não tem necessidade de você ficar o tempo todo se autoafirmando e o tempo todo falando de moda. Porque a gente tá aqui pra ver o seu desempenho, não tá aqui pra saber... Capa de revista você apareceu. É, tipo, isso são coisas que você fala num depoimento e acabou. Não tem que ficar reafirmando isso o tempo todo, que a gente já viu da primeira vez. Então é suficiente. É diferente de um bordão, por exemplo, que a Queen solta, tipo, Hallelujah. É uma marca da Shangela, mas que ela solta, às vezes, como se fosse um ponto final. Mas, tipo... desculpa, mas assim, eu prefiro ouvir mil vezes a Shangela falando Hallelujah do que a Milk falando Zero is Home. Não é, e o problema é que eu acho que a Milk, igual eu tava falando, né? Como na Season 6 ela simplesmente não revidava nada, não falava, não explicava sobre sua drag, parece que agora ela voltou com essa necessidade gritante de se autoafirmar e de defender a sua arte drag. Ok, isso é bacana. Só que chegou num ponto que tá insuportável. Chegou num ponto que, tipo assim, ninguém tá perguntando pra ela, ela fala falando sobre isso, sobre aquilo, da drag dela, e tipo, Milk, mostra mais trabalho. Que você mostrando seu trabalho, as pessoas vão entender o que você faz. Você não precisa ficar se auto-explicando 24 horas. Uma outra coisa que elas estavam conversando sobre a Miss Simpatia. A Ben tava conversando, falando que ela esperaria que a Valentina estivesse lá também pra ter uma outra Miss Simpatia, pra não ficar só ela e ela passar uma impressão de ser uma bitch no final. Porque a Valentina já seria uma bitch chegando lá. Eu achei essa cena, tipo, eu gosto da Ben, ela vai muito bem também nos desafios, mas achei ela muito... não é desdém, fazendo desdém da Valentina, mas, tipo, deixando a Valentina com aquela fama que ela teve nos últimos episódios. Acho que o problema maior é que algumas queens, e aí são várias queens, elas se enroscam na sua própria história, né? Elas se enroscam na própria fantasia que elas criam em torno da drag delas. Foi o caso da Valentina, que eu esperava ter caído no bottom e caiu e foi eliminada. O caso de várias outras queens. A própria Aja falou, né, que ela achava que arrasava, que ela era foda, não sei o que, na nova temporada, e depois ela viu que ela não era isso e acabou se dando mal. No caso que ela não mostrou, né, um trabalho tão bacana, consistente, que levasse ela até a final. E aí agora a gente já viu que ela mudou a postura dela. Eu acho que o problema da Benta tem esse detalhe, sabe? Tipo, dela sempre passa essa imagem de congenial, né? Essa imagem de simpática. E não poder mostrar esse lado dela, às vezes, mais ácido, mais crítico, mais venenoso. E eu acho que a maior preocupação dela é essa, dela não poder se mostrar em sua totalidade e temer com que os fãs acabem não aceitando esse outro lado da Benta e a critiquem bastante. Enquanto o ideal seria ela ser ela, as pessoas gostando ou não, né? Ah, é uma coisa que eu lembrei, que eu tava falando, né, que querendo ou não, Drag Race é um seriado que tem humor, que é humorístico. Ah, meu, eu quero muito ver aquele... Eu toda vez que eu vejo, eu dou risada. Eu quero aquele gif da Titi comendo o brinco delas. Eu adorei aquilo. Ela disse que ela esqueceu os brincos em casa e acabou que ela teve que improvisar na hora, e foi ela que pegou um chips lá e colocou na orelha e transformou em brinco. Tipo assim, isso que eu acho genial, sabe? É isso que é bacana a gente ver em Drag Race, como as queens são criativas pra comporem seus personagens, comporem seus looks. A Titi já chegou toda vestida com sacos de lixo amarelo. Isso eu achei ótimo. Por mais que a Trix tenha comentado que, nossa, ela com saco de lixo de novo, eu pensei, poxa, ela pode estar com saco de lixo de novo, mas é um look diferente, muito bem executado pra ela. Enquanto a Trix entrou com look lá que diz, né, que ela já usou num dos seus episódios da sua websérie com a Katia na época, ela tá criticando alguém e fazendo igual. Então é isso que eu acho engraçado das drags, isso que eu acho engraçado, é tipo, engraçado do ser humano em geral, né, a gente critica o outro e não olha o próprio rabo. Mas enfim, eu achei genial a Titi fazer um look todo de saco de lixo e ainda improvisar no brinco. Isso pra mim mostra uma genialidade, uma criatividade que nem todos têm, ou as pessoas às vezes até têm, mas não conseguem executar. É, não, eu gosto também de ver essas cenas delas conversando entre si, porque tem muitas coisas lá que elas fazem que eu acho muito engraçado. Igual também a Kennedy fazendo a Barbie olhando pra câmera com aquela cara dela. Ela passa a ser uma pessoa muito tranquila. Sim. E por isso que eu entendo porque que as pessoas odeiam tanto a Kennedy, estão quase sempre destilando ódio pra cima dela, né? Kennedy, né? Ela é uma queen de campeonatos, de concursos. É uma crew muito competitiva mesmo, mas ela também não se leva a sério, ela zoa o tempo todo, tá rindo e gongando as queens, se gongando, e aí então, tipo, é isso, gente, eu morri com ela, em vez de ficar perdendo tempo odiando e criticando tudo que ela faz. Tanto é que uma coisa que eu gostei bastante foi que na hora que a Kennedy entrou, a Titi, sim, simplesmente caiu de quatro pela Kennedy, né? Disse que a Kennedy tem uma imagem de drag materna, que as pessoas sempre as comparam, ela achou isso maravilhoso, porque ela admira. E é muito bacana, né, ver uma drag admirando a outra, idolatrando, porque às vezes a gente acha que só nós que somos fãs das drags, mas elas também são fãs umas das outras, e o trabalho delas se inspira umas às outras, isso é fantástico. Muito obrigado por ouvir essa primeira parte, né, do podcast. Muito obrigado por ouvirem, até logo. Até mais.